Disposição, é os mal educado, educado pelo mundão. Nós foi brinquedo na sua mão, agora nós vai brincar com os brinquedos que engatilha. Se esconde, nós vai pegar, porque tão oferecendo flores. Só que aqui tá embaçado, se aparentar sem mar de rota, mesmo assim nós nada armado. Que esse bando de arrombado tá querendo impor lei, mas a vala já tem lugar pros cão de guarda de burguês. Os índios não tiveram fez na mão dos português, e os capitão do mato tratam nós da chibatada. Hoje tão de farda, a vingança tá na conduta. É ruim que esses filhos da puta faz o mesmo com a quebrada. Que os moleque já tá na função de tomar pro direito, metendo o pé, levando até a alma dos que é vacilão, cumprindo o papel de não ser mais um Zé. Sacode a poeira e levanta do chão, correndo atrás do que você mais quer. Foco, força, fé na missão. Guerreiro das ruas que morre de pé, vou tomar de volta o que você tirou. E não adianta vocês me reclamar, você vai colher o que você plantou. Então ajoelha e começa a rezar. Agora afundou botando na revolta, o rap fazendo a manobra da massa. Com couve que sonha fazendo valer, cês vai entender o porquê nós embaixo. Chega de desgraça na televisão, eu quero vitória pros que vem de Jovine. Banco recaro, nem luz de neon, estouro champanhe, se a vitória não vim. Do pera que assumo, moleque sagaz, correndo atrás dos seus ideais. Se os mano tomar, cê não vê nunca mais. O dentro vem cá, não se avisa se faz. Os mano quer colher, os mano quer plantar, os mano quer viver, os mano quer pagar, os mano quer poder, os mano quer pegar esse cenúncio. Deus, mano, vai tomar. Nos rolês de Mercedes, mãos pra cima, espremido no busão. Pra valer o nosso corre, difundindo informação, cultivando a plantação do profundo pensamento, pra colher população com argumento. Pra colher, pra plantar, pra ver, pra pagar, pra poder, pra pegar, pra lutar, pra brigar, discutir, questionar, se se juntar, pra ser essa forma, se organizar, manobrar, contrário a massa, meus parça na raça, na contramão, pisando fundo a mil por hora. Os destruam na colisão, sem deixar nem mesmo caco desse tipo de escória, que acha que seu dinheiro compra fato, apaga história. Sua glória é momentânea, nosso ódio tá guardado, os mano quer tomar vitória, o litoral tá embaçado. Zica, resultado da omissão do estado, o menor desnutrido hoje é monstro revoltado, soldado antissistema, cobrando o que tá errado, guiado pela vingança, tomando o que foi negado. E é claro que ele quer com juros e correção, e o que for proibido cês pode mandar em dobro. Grana, fama e mulher, agora é ostentação. Não pra ser exibido, mas pra mostrar pro mundo todo. Do poder do moleque de rua que andava largado com a roupa suja, ninguém dava nada. Agora segura, a escola falhou, o mundão educa. E a luta é pela causa, não é nada pessoal. Ele só quer o que é dele, seja por bem ou por mal. Os mano quer, poder, os mano quer plantar, os mano quer viver, os mano quer pagar, os mano quer poder, os mano quer pegar esse cenúncio. Deus, mano, vai tomar. Quem deve se apavora, vim cobrar sangue bom, só de arma pesada. Porque não sou na margem, quando o bom abre o pé. Se eles quisessem ficar da escravidão, seja no litoral embaçado ou aqui no Vale Zica da Leste, ó Perequê, os moleque que é a mesma fita. Condição pra fazer um som, se vir Aldin, não interessa. Uma brecha pra sorrir sem precisar meter a peça. Só minha dama sabe as noites que eu varei pra essa aqui ser titular na playlist do DJ. Eu não vou sorrir sem vontade, quer chegar, então trabalha. Anzol rasgando a boca dos peixinhos que morreu na praia. Trabalha, trabalha, pra não dizer que foi sorte. É sim, os meninos estourou no norte. Foco nessa porra, diferença pros lock é que o olho brilha cada rap, deixando os arrombados em choque. E aí, chefão, cê só vai entender a situação quando eu vim engatilhar o 38 do ladrão. Vai lembrar a sensação de anos de escravidão, das madrugas sem comida, enjaulado nos porão. Criança que passa fome não vira vilão à toa. Ladrão vira ladrão porque sonha com vida boa. Se em casa não é do carro, a pega pra criar. E tudo que foi tomado eles vão voltar pra buscar. Moleque bom, já foi bom antes de trombar a farda. Desvirtuou de vez quando levou tapa na cara. E agora eles querem tudo, o crime tem estatuto. Tá pronto pra tomar, nem que tenham que fazer lucro. Os mano quer, correr, os mano quer plantar, os mano quer viver, os mano quer pagar, os mano quer poder, os mano quer pegar esse cenúncio.